A ação do GAECO na Operação 100 Anos, que prendeu 3 policiais, afastou 1 delegado, 2 escrivães e 1 investigador, deixou a região de São Miguel do Iguaçu e de Medianeira praticamente sem atendimento. Para sanar este problema, a ação da direção da 6ª SDP foi encaminhar para atender aquela cidade o delegado Paulo Renato Caldas, como explica o delegado Geraldo Evangelista, adjunto da 6ª SDP. Bem, agora quem assume interinamente e precariamente é o delegado Paulo Caldas, da Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu. Ele responderá até por um breve período a esses procedimentos de ordem flagracial, setor de carceragem, registros de boletins de ocorrência, e a população de São Miguel não ficará desguarnecida desses serviços de segurança pública e de outros que a Polícia Civil necessitar intervir. Ficará agora a critério em tratativas do delegado-chefe dessa subdivisão policial com a divisão policial do interior e depende agora de uma decisão de cunho hierárquico. Doutor, com relação aos policiais, no caso, como vai ser feita essa questão? Como vão suprir essas faltas? Bem, isso deverá ser suprido de forma a não prejudicar o serviço de plantão, que é essencial àquela unidade policial, bem como os registros de boletins de ocorrência. Futuramente, e a depender do critério da autoridade policial que estiver naquela delegacia, poderá haver remanejamentos de forma a equalizar e equacionar esse problema da falta de efetivo. O que faziam os policiais que foram afastados e presos lá em São Miguel do Iguaçu, doutor? Bem, na realidade foram policiais civis da delegacia de Medianeira que foram afastados. 3 foram presos em virtude de ordem judicial, mandados de prisão preventiva, e outros 2 foram afastados tão somente das funções. São 2 escrivães de polícia afastados e 3 investigadores que estão presos preventivamente. É de interesse público coibir e reprimir esses atos que porventura estejam acontecendo. Vamos aguardar agora o desdobrar e o desenrolar desses acontecimentos. Um procedimento administrativo também é instaurado e fica a cargo da Corregedoria de Polícia Civil apurar os fatos com a maior nitidez e clareza possível. É oportunizada a esses policiais a chance de defesa, de apresentar provas, e tudo corre num processo que obedece o contraditório e a ampla defesa, ficando então ao crivo dessas autoridades julgadoras, ao final do processo, apreciar a questão e decidir da melhor forma. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.